restaurante Bar do Galego, aquele abraço. Alô Robson Vieira, Capotaria Princesa, aquele abraço, meu velho. E a meu amigo Francis Show, aquele abraço. Simbora! Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar: por onde você for, meu filho, com meus pensamentos sempre onde.